fatto, nem todos são aptos. Me fale de fato, tu já não quer. Tá comendo no mesmo barco, vai ter que aguentar o fardo. Me fale de fato, tu já não quer. Do céu um raio da água, um divisor. Se isso é uma entrevista, hoje eu sou entrevistador. Do céu um raio da água, um divisor. Se isso é uma entrevista, hoje eu sou entrevistador. Gastou quando eu tava na luta pra crescer. Então vai se foder, então vai se foder. Pensou que ia gastar o cara até da banca sem eu ver. Então vai se foder, então vai se foder. Aê, arrombado fala o que quer na hora que quer, mano. O outro verme lá falou que nós era de seita, mas só nós fala desses dois. Então fechou, da Maçom Crew, vai. Fechamento dos mais loucos do Brasil, pode pá. Caipirinha em Niterói, eu invadi o Paraná. Fortaleci minha quebrada e não adianta contestar. Além de tudo, as mina que eu ignoro, tu nem pega. Nas minhas teses eu vou que vou de insacatou, meu cê é bala. Seria tão bom se tivesse metade do dom que não faz e só fala mais, ó. Que menino depressivo, sua melhor amiga agora quer chupar meu. Tô envolvido, força Portugal, Estados Unidos, Paraguai. Fechado no bonde, conhece alguém lá truta. Eu duvido, então não digas o que convém. Não opine com quem convivo. Zé Porva não faz parte do meu cultivo. Zé um raio da água, sou um divisor. Se isso é uma entrevista, hoje eu sou entrevistador. Do céu um raio da água, sou um divisor. Se isso é uma entrevista, hoje eu sou entrevistador. Cerebrim de rato, nem todos são aptos. Me fale de fato, tu já não quer. Tá comendo no mesmo barco, vai ter que aguentar o fardo. Me fale de fato, tu já não quer. Do céu um raio da água, sou um divisor. Se isso é uma entrevista, hoje eu sou entrevistador. Do céu um raio da água, sou um divisor. Se isso é uma entrevista, hoje eu sou entrevistador. Fala, fala, vai, fala, pedra da quebrada. Tenta, tenta ser meu calo, fabricando ideia errada. Falta visão aprimorada, se já deu mancada e diz que aperto de mão nessa porra não significa nada. Eu que não quero nada, não espero nada, pô. Vejo a mãe cansada, a vida acaba e tudo sobra. Opinião é sempre vaga, a gente traga. Não só escreve, mas apaga flagra. Cada verso espaço é um passo, universo, tudo feito em casa. Não adianta tentar me decifrar. Se não sabe, não fale, então cala a boca. Oh, deu sua cota, faz de conta que esse silêncio vem em forma de... Oh cara, mó cara no rap, ouro branco na track. Você não pensava que eu fosse improvisar agora, né? Né moleque, hã? Quem pode, pode. E aí Vicky, Spi pode chegar. Vamos conversar da vida, esqueci toda essa intriga. Vou me confessar, sempre que versar, quando começar me avisar. Como eles vêm sob medida, fomos visto além da rima. Já dizia maloqueiro que minha rima é foda, é matéria-prima. Então segue a rima, para se concentrar no que é disciplina. Com a minha firma, acima de qualquer problema. Te garanto o clima, o quanto é bom se mover em pró. Senti o calor, emergi do sol, já botei na anzol. A meta de minha história terminada, ai, quase a doutrina firma. Eu tô pra falar pra você, moleque, eu tô pra cima. Cativando com essa track, leque, leque, que... cala a boca, sente o back. O que procede, não é por falta de carinho nessa vida. É o que? Pouca vida resolvida. Ah, que pensa, que drama, é no drama da vida real. Ele fala, ele fala, ele tenta, ele tenta, ele fala, ele fala. Ele amada, ele amada, ele se amarra, não conta, ele fala. Distante, do corre muito louco por aqui. Ele pega pesado, ele fala, ele ada, ele fala. Que fica do lado, mentira, arrombado, ele fala. De novo, ele é bom de mentira pra subir. A falta de originalidade. Se fala no erro do mano que pede a conduta. Ava, filha de um ra, filha de uma puta corra. Anda, filha de uma puta morra. Eu tô de novo nesse game. Eu tinha dito que não era meu máximo clássico. Pink Grammy, treme, chão do estúdio. Molecada louca, molecada rouca. Olha só, pro bico sujo tá marcando toca. Spinadinho, vai devagar pra eu ser feliz. Que eu não tô entendendo nada do que você disse. Eu quero que você se foda. Que fale, que pense, que diga, que pense, que fale. Não sabe de nada, mas acho que sabe. Não sabe o que fala, é melhor que se cale. Suja, me fale, o mal balafado. Usando a palavra colava, enfiado. Um tapa na cara, pimenta, batalha. Meu time é da massa que o muro que impede. Caia, pois quando pressionado errei. Velho já dizia sempre, filho, saiba quando parar. Mesmo te dizendo que sei, talvez não saiba nada nessa vida e necessite voltar. Pra falar que sei, pra falar que sou, vai além do bom flow. Coroaram reis, idolatraram gols no estilo West Coast.